شرس وكم من عاشق قتل معشوقه. جرائم القتل كثيرة جدا بين العشاق بين الأحبة. لماذا؟ لأن غريزة الجنس إذا هيجت في الإنسان ولم يجد لها المصرف الطبيعي فإنها تتحول إلى عنف. ولهذا حرم الإسلام العشق وسد جميع الأبواب التي تؤدي إليه، فحرم النظر المحرمة واللمس والقبلة ومقدمات الفاحشة كلها محرمة، والزنا أيضا محرم. لماذا؟ لأن هذا باب خطير. لا يجوز العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة إلا في حالة واحدة وهي الزواج، حتى يصون المجتمع ويصون الأفراد ويصون الأسر من هذا البلاء الذي صار للأسف الشديد في كثير من المجتمعات شيء سائغ ومقبول، إن ابني ولا بنتي يعيش مع واحدة أو يعيش مع يحكي قصة حب على الأقل. ها؟ النهاردة أصبح من الشذوذ أو من الأمور المستغربة إن يبقى شاب مثلا عنده 15 سنة أو 20 سنة ولسه ما اتزوجش وملوش قصة حب مع واحدة واثنين وثلاثة، أو إن بنت عندها مثلا في سن الشباب وملهاش قصة حب مع واحد واثنين وثلاثة. لا يا إخوانا، هذا ليس من دين الإسلام، هذا بلاء روجته لنا الثقافة الغربية ووسائل الإعلام المستغربة للأسف الشديد التي تروج لهذه الثقافة، ولكن هذا محرم في دين الإسلام. لا يجوز للرجل أن يتعرف على المرأة أو يبني معها علاقة حب أو عشق إلا في إطار الزواج. Depois de toda essa situação, os dois, Yusuf e a mulher, ele primeiro correu para a porta. Os dois foram correndo para a porta, ele querendo abrir para fugir. Ela então se pegou na túnica dele, no camis, na túnica, no combês, como vocês chamam, a gente chama, por trás e rasgou. Abriu a porta, quem estava na porta era o esposo dela. Ela, com a maior frieza do mundo, disse para o esposo: que castigo deverá ter uma pessoa que quis cometer um pecado com a sua esposa? Mentiu tudo, a maior frieza do mundo. Yusuf, tentando de todas as formas se desvencilhar dela, fugiu dela, ela foi atrás dele, até que a porta, na porta estava o esposo dela. E mesmo assim, com toda a frieza, ela bolou uma história rápida, a frieza de uma mulher maldosa nessas horas, e disse: qual castigo deverá ter o homem que quis cometer um pecado com a sua esposa? Que lições nós tiramos desse versículo? Primeiro, ele fugiu, e é dessa forma que muitos de nós devemos fazer: fugir dos problemas, fugir das obscenidades, fugir do pecado, fugir. Não pensar, muita gente acha: não, eu estou tranquilo, meu coração é branco. Não, o seu coração é branco e o meu também é branco, isso são palavras ditas. O seu coração e o meu coração e o coração de todos são fracos, essa é a verdade. A pessoa está na internet, vê uma situação que não pode ser vista, ele continua: não, estou tranquilo, eu não vou sucumbir. Não, você tem que fugir. Ou então a pessoa vai na praia, vê todo tipo de nudez na praia e acha que não, comigo não tem problema, são eles que estão. E ele está olhando, e ele está vendo, e os filhos também vendo. Eu falo: não, eu estou tranquilo. Nessas horas, tem que se fugir. Da mesma forma que Yusuf fugiu do problema da mulher, tem que se fugir dos problemas. Uma outra lição que nós tiramos é que fugir fisicamente faz parte da inteligência da pessoa. Enquanto ela se oferecia, Yusuf rapidamente achou a saída e fugiu. Tem que ser rápido. Para fugir do problema, tem que ser rápido. Não pode protelar, que o problema aumenta. Seja inteligente no limite da sua inteligência. Fuja do problema rapidamente. Isso é covardia? Não. Isso é coragem. E faz parte da coragem a pessoa ser covarde às vezes. Se fugir de um pecado é covardia, então que sejamos todos covardes. Muitas vezes, no ambiente ocidental, como aqui o Brasil, o que vão dizer do menino que está fugindo das menininhas? Vão dizer que elas não prestam e ele é corajoso. Essa é a lição que se tira. Se uma menina está se oferecendo para um menino, ela não presta e ele fugiu, ele é corajoso. Os sábios têm essa mentalidade. Os débeis acham, que vergonha, não tem problema, filho. Fica com ela um pouquinho. Já escutaram essa história? Eu já escutei. Uma outra lição que a gente tira é que o desejo sexual é algo forte. E muito forte. Então, que ninguém ache que é forte o suficiente, que não vai sucumbir. Vai sucumbir, sim. E é por isso que no Islã, e a gente insiste, o inshallah isso aconteça um dia. Não existe namoro, não existe pegar na mão, não existe ficar olhando, não existe ficar saindo, não existe ter 3, 4, 5, 6 relações para depois ter casamento, nem com o homem, nem a menina, nem o menino. Por quê? Para proteger a menina e para proteger o menino. Porque vão sucumbir. Por isso que é proibido olhar, proibido tocar, proibido beijar no rosto, proibido se isolar. Isso é antiquado? Não, isso é puro. Antiquado é outra coisa. Antiquado é isso que nós vimos por aí afora, das pessoas não saberem se comportar quando é relação homem-mulher. Um homem só pode olhar para a mulher e tocar nela, e beijar o rosto dela, e fazer o que ele vem entender se ela for esposa dele. Se ela não é esposa dele, desculpe, ele está sendo uma pessoa débil e ela está sendo uma pessoa fraca, e os dois são fracos e os dois estão cometendo o pecado. E é por isso que muitas situações, quando falam que o amor e o ódio são próximos, porque realmente estão. Porque se uma paixão acontece, o Islã proíbe a paixão. Porque a pessoa que casa por paixão é uma pessoa que casou cega, não conseguiu ver a realidade. E é por isso que a mulher tem uma pessoa que é o procurador dela na hora do casar, porque ela pode se apaixonar e querer casar com qualquer pessoa e depois sucumbir. Então o Islã é todo ele perfeito. Quem são imperfeitos são aquelas pessoas que não andam no caminho do Islã. E dessa forma que nós queremos resgatar o Islã para purificar a sociedade onde nós vivemos. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين بالطبع يوسف عليه السلام يدافع عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي هي التي طلبت الفاحشة وكان هناك رجل حكيم عاقل